quero estar com você também. Se você não está nada bem, te destinado de lado, fazes da vida, fazes da vida. Que nós passamos, que fase que estamos. Ainda bem que é só mais uma fase da vida. Vida vivida com a de cinza. Se liga na rima que é GM Rap, é nós que tá de cima, mandando ideia positiva pra periferia de Brasília, seja aqui, seja ali ou em qualquer lugar. Aonde for vamos plantar mais amor. Assim que é, assim que tem que ser. Mesmo que não seja a fase da vida, para amar, dedicar sentimentos que aqui dentro do entendimento. Temos que ser nessas horas de grande dificuldade um ator principal para encarar a verdade. Fases da vida, fases da vida. Tem dias bons, dias ruins. Fases da vida, vem para testar também na sua vida, sua fé. Fases da vida. Se você está bem, quero estar com você também. Se você não está nada bem, te destinado de lado, fases da vida, fases da vida. Ok, deram escravidão aos negros. Sim. Os quilombos viraram guetos. Mão de obra sem valor tem preço. Usos e costumes viraram tês até hoje, escravizando, matando meu povo por debaixo dos lençóis. Foram os mesmos que invadiram o Brasil e pousam de heróis. Os mesmos que controlam o capital, controlam a mídia, o mercado, o tráfico nacional e internacional. No que você ouve, o que você vê, o que você veste, do que você crê, o que você come, aparentemente a indústria fez escravo novamente. Se atreva a pensar fora desse sistema. Entenda, nosso esquema vai fazer você virar um problema. E os problemas transformam todos em arte. Paradigma, Roots e Styles. Fases da vida, fases da vida. Tem dias bons, dias ruins. Fases da vida, vem para testar também na sua vida, sua fé. Fases da vida. Se você está bem, muito quer estar com você também. Se você não está nada bem, te destinado de lado, fases da vida, fases da vida. É uma fase da vida que temos que aguentar, suportar, a dor angustiar. É nessas horas que você vê quem é que está com você, quem é seu amigo. Se você está bem, muitos querem estar com você também. Se você não está nada bem, te destilado é tipo vem a nós. E o vosso reino que é bom nada. Quem não ajuda se junta, se espalha, só atrapalha. Respeita as cara, deve ser que pra você deve estar tudo bem. Quero ver quando a máscara cair, quero ver quem é que vai te ajudar a se levantar. Fases da vida, fases da vida. Tem dias bons, dias ruins. Fases da vida, vem para testar também na sua vida, sua fé. Fases da vida. Se você está bem, muitos querem estar com você também. Se você não está nada bem, te destinado de lado, fases da vida, fases da vida.